Torres, Salvador, voo 1896. Pronto, no ponto espera da 10. Ok, o voo 896. Tá livrado, vem aí manter a 10. O voo 896. Agora liberação da decolagem. Sente ali, mantém na 10, voo na 896. O 4432 no solo ao Luna 4, libere agora à direita e com o solo 219. 219, o 4432. O voo 896, complete o alinhamento, a porta está livre, a decolagem da 10. O vento é 1-1-0 grau, 08 nós. Autorizado a decolagem da 10 para o voo 1896. No 896, decolado aos anos 5, chame o controle 198, boa viagem. 198, boa, obrigado, 896. Estou de gol, 896. 96, boa noite, está sob contato radar, sobe a nível de voo 370, saída Pucajamo, Aracaju. Pucajamo, Aracaju, para o 370, gol 896. Alfa Tango, Tango DSA 2000, pés, ajuste 9012, aguarde vetoração para o localizador. Pés para 2012, Alfa Tango. Informação em curso é a Bravo para Sierra Bravo aqui no Papai. Eu tenho 390 aprovado, copia, senhor? Positivo. 1606 autorizado para Sierra Bravo Kilo Papá, Campina Grande. Correção. Sierra Bravo Kilo Golf, Campina Grande. Nível de voo 390 via Presulu 10 até Neuma, após direto. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Zipar. Controle 119 decimal 8. Aciona 5572, gol 1606. Autorizado na grande, nível 390, ampla do 10, acendeu uma depois direto, pista 10, curva esquerda, a primeira curva esquerda, saída Puca, Zipar, 198 a saída, transporte 572. 5572, protegimento correto no 606, no portão 8, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará, obrigado. Oito, chame Recife, 1245, alternando 126 decimal 85. Recife, 2545, alternando 1285. Bom dia, obrigado. Solo Salvador, Google 1994, no gate meia dúzia para pushback acionamento. Meia dúzia livre, senhor. Chame táxi no 994. Na táxi, ou 1994. Reporte estabilizado. Matará. Estabilizado, Alfa Tangutão. Alfa Tangutão, complete final, chame turno 98, decimal, meia dúzia. 186, Alfa Tangutão. Posicionamento no 606, chame táxi. Ei, boa noite, o Alfa Tango Tango. O pouso na 10 ou cancela o plano para pousar na 17? Poderia ser o quê? 90? Assim, o vento é 80 graus com 5 nós. Positivo, então pode chegar pra gente e solicita uma base pela direita na 17. Ok, tem o plano cancelado aos 25. Chama na final da 17, o Alfa Tango Tango. Passará a Alfa Tango. Já baixou e travou. Ciente. O patch é o 5, né? Após o pouso? Positivo. Ok, após o pouso tá livre, já dá presente e prosseguir para o 05. É, graças. Tanto está livre o pouso na 17, o vento é 90 graus, meia dúzia nós. Dente livre o pouso na 17, Alfa Tango Tango. Autorização de ingresso na Alfa, estação na Alfa, ok? Voo 994 com 107 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, alterna Natal para o táxi. Copiado 1994, o senhor tem táxi aprovado via Pátio Juliette, Alfa, teu ponto de espera pistando 0, ajuste no 012. Ponto de espera pistando 0, chame Torre 18, decimal 612, 994, tenha um bom voo. Pátio Juliette, Alfa, ponto de espera da 10. Torre Salvador, bom dia, Gol 994, próximo a Monte Espera da 10, pronto. Bom dia, Gol 994, está livre a linha aí decolada 10, o vento 080 graus, 7 nós. Linha livre a linha aí decolada 1994. O Alfa Tango Tango solou aos 29, está livre o táxi 45, Gol, bom dia. Salvador, Gol no 606, está com 85 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alterna Fortaleza, está pronto para o parque. Controle, em 298, boa viagem. 298, gente, boa. Entra Fortaleza, com quem B? 8%. No 606, ataque aprovado via Pátio, Juliette Alva, teu ponto espera pistando 0, ajuste no 012. Chame ponto coisa com a ponto espera pistando 0 no 606, torre 18, liga 2. Frente, via Pátio, Juliette Alva, no ponto espera do 10, 118, 62, chegou no 606. Contato radar, sobe a nível de voo 350, saída Pucajama, Aracaju. Sete, Pucajama, Aracaju, no Salvador, Gono 606, está na parte da prontidão 0. Ok, Gono 606, está autorizado a alinhar e decolar, down 0, o vento a 90 graus, down 0 nós. Autorizado a alinhar e decolar, down 0, Gono 606. 9606, decolado aos 36, chame agora o controle 098, boa viagem. 098, boa. Controle Salvador Golma 606, boa noite. Golma 606, boa noite, está sob contato radar, sobe o nível de voo 390, saída Pucajamos e passa. Centro ainda Pucajamos, fixo de paro, Golma 606, para o 390. Uno 994. Adiante. Uma Recife 12545. Alternando 126.85. Poder confirmar, por favor? Frequência de Recife 12545. Alterna 126.85. 12545 a 85. Afirmativo. 1606, chama Recife, 12545, alternando 126.85. 12545, 12685, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Muito obrigado.